可以啊。 Route 85, apenas 2125 do Sinal 1. 我们设立在这分台。 Sully, muito bom dia, até 3601, Zé Corona, sua escuta. Bom dia, até 3601, o Copom trabalha na calagem, gostaria de dizer 3601, que é 10.1. Estimativo, Fábio, 3601, até 3601. Seria mais correto, então, se tiver também. direita, pode falar, distância 1 a 0. Transponder 5411, 93, 1208. Transponder 0, altimetro de Salvador. Uma. Reporta pronto, existe altimetro no 0, na parte. Para 3, 6, 0, na chave, no plano 2, 2, 9.